arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Tá pisando, tá maltratando o coração de quem te ama, o coração de quem te chama. Outra vez eu te peguei na cama transando com outro alguém. Quer saber? Você não é mulher pra mim, meu bem. Tentou me enganar de novo, ganhei um troféu de corno que você mais uma vez me deu. Estava fazendo planos, eu te amava tanto, tanto, mas ainda bem, pra mim já deu. Vai embora agora, vai embora agora, vai embora agora, vai embora, é a hora. Você me enganou, por isso vai embora. Marley Produções. Tentou me enganar de novo, ganhei o troféu de corno que você mais uma vez me deu. Estava fazendo planos, eu te amava tanto, tanto, mas ainda bem. Você me enganou, por isso vou embora.